Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 1 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é jazz. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 27 de março de 2018 e nele eu trago por objetivo apresentar a vocês esse universo, né, do jazz. Não talvez assim de uma forma completa, mas as suas influências no mundo dos videogames. Então, hoje eu vou trazer músicas que são propriamente jazz, né? Que são, a gente encontra comumente nos jogos de golfe, os jogos de billiards, né? Aquele, a sinuca, né? Ou bilhar, né? Também. E aqueles que flertam com o jazz. Esses aí são muito mais frequentes, né? Porque os gêneros são mais variados. Então, o que a gente chama de jazz fusion, essa categoria aí do jazz que mistura outros elementos, né? Como o rock, o pop, enfim, uma coisa para poder trazer a música, ela se tornar um pouco mais digerível, né? Para quem não conhece muito bem o gênero. Então, a playlist de hoje está sensacional, para variar. Fico feliz em retornar aqui nessa terceira temporada, né? Estar novamente aí com vocês. Para variar, vai ser uma temporada bombástica, vai ter muita coisa boa. Quem não viu o teaser, né, que eu lancei aí semana passada, tem lá uma palhinha mostrando o que é que vai rolar. Então, veja, acompanha aí, que tem muita coisa bacana, vai rolar muito jogo legal. Assim como esse episódio de hoje, que também está sensacional. Então, deixando de conversa, apresentando as músicas, né, as que valem a pena serem mencionadas neste episódio, né, todas, claro, mas a gente tem que escolher três para poder facilitar a vida do ouvinte. Então, hoje tem aqui no podcast O Som do Cartucho a música do Rolling Thunder 2. Vocês sabem que eu sou suspeito, né, para falar desse jogo, já rolou até podcast dele no Assoprando Cartuchos. Rolling Thunder 2, que eu sou apaixonado, tem uma trilha sonora sensacional da Ayako Sazu, né? Não poderia deixar de ser, porque é um jogo da Namco. Então, Rolling Thunder 2, com a música Across the Tube, para a placa Namco Arcade System. Eu fiz questão de trazer aqui a versão do arcade, porque ela traz, né, o jazz em todo o seu esplendor. Então, tá uma delícia. Essa música, ela é uma delícia. Acho que de cada 10 ouvintes de VGM que conhecem a trilha sonora do Rolling Thunder 2, acho que 9 são apaixonados pela Across the Tube. Na sequência, a gente também vai ter o jogo do Rockman and Forte, lançado lá para o Super Famicom, com a música do Museu, a primeira fase, né, a música Museum, pelo compositor Akari Kaida. Sensacional essa música, ela abre o Rockman Forte da melhor forma possível. Você, naquela pegada mesmo anti-Mega Man, né? Anti-rock, aqui é jazz. Acho que eu não sei porquê, porque o próprio Forte, né, que foi traduzido nos Estados Unidos para o Bass, ele deveria trazer músicas mais pauleiras, né, muito mais pesadas, até por conta do nome Bass. Mas, estranhamente, o jogo abre com a música de jazz, o que não deixa de ser sensacional. E mantendo, né, o padrão musical da série Mega Man e Rockman, né, na verdade, assim como foi concebida. E também tem a música do Super Monaco GP, pelo mestre Tokuriko Abo, com a música Hold in Check. Essa é sensacional, um jazz fusion de primeiríssima qualidade. Cara, não tenho o que dizer, mas o episódio de hoje tá, como eu sempre digo, o pipoco de Tandera. É isso então, amiguinhos. É um prazer estar de volta aqui em mais este episódio aí do Som do Cartucho, o primeiro dessa terceira temporada. E para quem chegou aqui de paraquedas ou para quem está conhecendo o podcast agora, não deixem, né, de entrar nas redes sociais do Som do Cartucho, que agora, além do Twitter, tem também o Telegram, né? Tá lá o link, eu disponibilizei já o link do Telegram no Twitter do Som do Cartucho. Então, aos interessados, no Twitter, @ o Som do Cartucho, no Telegram, podcast O Som do Cartucho. Digita lá e acha facinho, facinho. Para quem quiser mandar e-mail, manda para osomdocartucho@gmail.com. Não esqueça de assinar e avaliar o podcast, né? Assinar o podcast ou no iTunes ou no Google Podcast. Ele também está disponível em qualquer plataforma de podcast, né? Aplicativo de podcast. E no iTunes, você avalia lá, deixa lá suas 5 estrelas ou as estrelas que você achar necessário. Provavelmente, ninguém vai avaliar ruim, né? Vai lá, faz a avaliação para poder figurar lá entre os podcasts, né, da categoria lá de jogos, videogames e hobbies, enfim. Vocês têm o site também para comentários e discussões de vocês, o somdecartucho.com.br, que mudou agora, antes era o Blogspot, agora é o .com.br, mas permanece ainda na plataforma do Blogger. Nada mudou, apenas uma questão de facilitação para o Google, né, achar lá na indexação, nos mecanismos deles de indexação. O podcast também está disponível nas principais plataformas de streaming, né? Então você vai encontrar facilmente o Som de Cartucho no Spotify, também no Deezer e lá no site do Megafono, que é onde está hospedada essa delícia, né? O Megafono, um site sensacional, 100% nacional, que abriga aí os podcasts nacionais e importados, quem sabe. E, fechando, né? O podcast ele é atualizado toda terça-feira. Portanto, a partir de meia-noite já tem lá esse refogado do Som do Cartucho para que você possa acompanhar aí durante a sua semana. Beleza, então? Eu vou ficando por aqui. Eu sou André Albertin. Fiquem aí com o episódio hoje de jazz e o próximo episódio, né, na próxima semana, Brucutus. É isso, galera. Forte abraço e falou! Olá pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é voltado exclusivamente para esse gênero musical que fascina todos nós desde sempre, que é o jazz. Então hoje o Som do Cartucho vai trazer para vocês todas essas músicas, né, que tenham essa temática jazzística e que eu vou considerar aqui como Jazzy Sounds, porque parece meio frescura isso, né? Jazzy Sounds. Lógico que a postagem não vai se chamar isso, mas é porque o jazzy, né? Esse IE no final da palavra jazz. Porque são essas músicas que não são necessariamente jazz, mas estão ali flertando com ele. Entende? Então, assim, hoje eu vou trazer para vocês uma playlist onde a gente vai ter músicas especificamente de jazz. A gente vai ter jazz fusion também aqui, né? Que são essas músicas que flertam mais, como eu falei, com o jazz. Até porque o jazz fusion nada mais é do que a fusão do jazz com outros elementos da música, né? Como rock, pop, enfim. Então, essa é a proposta de hoje. Mas antes, né? Que eu comece realmente, né, a trazer aqui a playlist que eu preparei para vocês hoje. Vamos aos recados e às leituras, né, de mensagens e e-mails. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que essa semana, para mim, né, essa semana que passou, porque hoje é segunda-feira já, hoje já é 26 de março, era para eu ter gravado isso aí no dia 24. Eu gravei nesse dia um podcast com o pessoal aqui de Recife, do Olar Podcast. E, cara, que eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa gravando um podcast do que quando foi com esse pessoal aí, no final de semana. Foi uma coisa maravilhosa. Primeiro porque a turma é muito bacana, o Matheus, a Vanessa, lá o Igor, o Senhor Aranha, são pessoas extraordinárias, excelentes companheiros assim, de podcast. Olha que eu só gravei um com eles, mas a energia tava ali no ar. E segundo lugar que, primeiro foi a galera, né, um clima sensacional, e o segundo lugar foi a realização de um desejo que eu tive desde sempre, né, acho que desde a época que eu gravei lá com o Thiago Miro, o Biografia do Pink Floyd, né, que eu senti que ali, aquele programa, ele foi excelente, mas ele poderia ter sido exponencialmente melhor se tivéssemos tido a oportunidade de gravarmos todos juntos, né? Então, o Olá Podcast me proporcionou essa possibilidade de gravar presencialmente, né? Que era algo que eu sempre quis fazer e eu já invejava essa possibilidade, né, de quem tinha já da época lá do Agente 86, né? Lá com o Alexandre Moreira e o Walter Rezende. Que o Assoprando Cartuchos, o formato dele, foi muito influenciado por esse podcast. Que, por sinal, se você não conhece, eu estou disponibilizando eles novamente numa espécie de Vale a Pena Ouvir de Novo, para que vocês possam conhecer o verdadeiro podcast sobre nostalgia. O verdadeiro, né? O único. Porque esses dois são excepcionais. Alexandre e Walter, quando tratam desse tema, né? Depois eles vieram mais tarde com a Academia Brasileira de Tretas, mas vai ficar aí. Então fica a dica, eu vou trazer, né, de novo para a internet todos os episódios lançados do Agente 86. E como eu falei lá no Twitter, vai ser uma verdadeira tsunami de nostalgia. Então, dados recados, né? Primeiramente, agradecimento aí mais uma vez ao Matheus e a galera toda aí do Olá Podcast. Quero também dizer a você, ouvinte, que dê uma conferida no material deles. É um pessoal aqui de Recife. A gente tá fazendo um movimento aí, que a intenção é se tornar o próximo Movimento Mangue Beat. Só que o Movimento Mangue Beat, dessa vez, de podcast, não de música. Então, passem lá no Olá Podcast, dê uma conferida. Deixem o curtir lá para eles também no iTunes, né? Para fazer essa avaliação. E se gostou, comentem, divulguem, compartilhem, né? Porque é isso aí que é o podcast. Vamos então agora à leitura dos recadinhos, né? Eu recebi aqui um e-mail muito, muito bacana do Vinícius Diello, que agora faz parte lá do grupo da gente no Telegram, né? Então, se você ouvinte ainda tá duvidando do que tá acontecendo, dá uma passadinha lá, porque o grupo tá cheio de gente bacana e a gente tá ali, o espaço, né? Eu vou dizer novamente no final do programa, mas eu criei um grupo no Telegram para poder a gente divulgar a mídia, para poder a gente conversar sobre jogos antigos, conversar sobre VGM e também sugerir pautas. E eu quero aproveitar esse momento aí para dizer especificamente agora para o pessoal do grupo. A gente debateu semana passada uma pauta sobre os brucutus. E como vocês sabem, eu deixei lá uma mensagem lá no Twitter que eu não poderia fazer a gravação, né? Por isso que não saiu a gravação na semana passada. Eu quero aproveitar e pedir desculpas por isso. Mas foi porque eu tive problemas aqui na família, de saúde, e eu tive que dar um pouco mais de atenção. E eu não estava com foco realmente, a cabeça não estava preparada para fazer, né, essa gravação. Porque tem que estar no clima, tem que ter uma playlist preparada também. E aí, como eu já tinha essa playlist já pronta desde o ano passado, que é essa de hoje, né, do Jazz, eu resolvi, então, trabalhar em cima dela. Eu fiz alguns ajustes, acrescentei algumas coisas, retirei outras que necessariamente não se encaixavam nesse formato. E tô aqui gravando hoje, né? Então, primeiramente, novamente, né, eu peço desculpas pela ausência do episódio passado que não saiu. E pedir desculpas ao pessoal do grupo pela questão aí de não poder usar esse lance aí do brucutu, porque iria demandar mais tempo para mim, entende? Apesar da gente ter debatido ali, né, vários personagens, vários jogos, eu precisava de mais material para poder realmente criar uma playlist, porque muitos daqueles jogos ali, eles entravam na categoria dos shmups, não, é dos run and gun, né? Que é naquele estilo contra. Então, como vai haver ainda um episódio só sobre eles, os Run and Guns, eu não estava querendo queimar ficha, entendeu? Queimar... como é que chama aí? Sei lá, pólvora, né? Queimar pólvora antecipadamente. Então, eu estou guardando, analisando aí, e eu estou lançando esse episódio hoje do Jazz para... Lógico, porque é dia de lançamento do episódio, mas... porque eu já estava com essa playlist pronta. Mas então vamos lá ao recado do Vinícius Diello, que agora também, como eu falei, faz parte do grupo do Telegram, esse grupo que eu criei lá para a gente interagir, falar sobre jogos, música, enfim. E ele, antes de entrar no grupo, ele havia mandado esse e-mail, né, pro Som do Cartucho. E eu acredito que se ele mandou dessa forma é porque ele queria uma conversa assim mais reservada. Mas aí eu pedi autorização dele para saber se havia problema de ler aqui no episódio. E hoje ele falou que não, que seria uma maravilha, que poderia fazer de boa. Então, dada a liberação aí do Vinícius, eu vou ler aqui. E ele começa assim. Bom dia, André. Bom dia, Vinícius, porque são 11h42 da manhã, na segunda-feira, 26 de março. Me chamo Vinícius Dielo, falo de São Paulo e sou maníaco pela mídia podcast. Eu também. É por isso que eu faço uma. Eu conheci seu projeto fuçando pela podosfera e fiquei muito feliz e surpreso com a qualidade do seu trabalho. Estou aqui para deixar os meus parabéns. Sinceramente, eu nunca me interessei muito por game music, mas toda vez que escuto um podcast novo seu, fico animado para descobrir mais e mais sobre esse universo tão vasto e ainda desconhecido por mim. Muito obrigado, né? Que bom saber que eu estou trazendo um tema do qual você está criando cada vez mais interesse, porque realmente game music é uma coisa espetacular. Eu comecei a acessar ela porque eu meio que já explorei quase tudo que tinha de bom das décadas de 70, 80, 90, e eu não tinha mais o que ouvir. Foi quando eu conheci lá esse podcast gringo, né, que trata desse tema, né, o LMH, e foi quando um outro universo se abriu para mim. O legal é que estou descobrindo jogos que nunca antes eu sabia da existência, o que já vale por si só para eu ouvir seu trabalho. Que ótimo, porque, veja só, a proposta que eu tinha era justamente levar essa proposta que o Vinícius falou no Assoprando Cartuchos. Trazer jogos que pudesse fazer com que as pessoas relembrassem ou conhecessem ele. E aí eu estou conseguindo isso através do Som do Cartucho, né? Ou seja, atirei no que vi e acertei no que não vi. Mas o motivo principal que me fez mandar esse e-mail é que eu não gostaria que o projeto Assoprando Cartuchos se vá. Ouvi um podcast seu, e ele ainda até esse momento não tinha fechado a maratona ainda, mas ele já falou para mim que já terminou de ouvir todos, no qual você falou que gostaria que o projeto Assoprando Cartuchos se tornasse uma plataforma dos fanáticos por games antigos. Eu tenho um blog do Dielogames, né, .wordpress.com, que também estava no famoso hiato desde o fim do ano passado. Mas seu trabalho no Som do Cartucho me ajudou a voltar com ele. Porra, fiquei agora lisonjeado. Muito obrigado. Ainda não publiquei nada esse ano, mas semana que vem terá novo texto por lá. Estava pensando se de repente pudesse escrever algum texto para Soprando Cartuchos. Se você achar legal, enfim, são ideias, mas no sentido de não deixar morrer essa comunidade que eu acho muito legal. De qualquer modo, ficam meus votos para que você não desista do seu trabalho e que continue nos brindando com essas playlists maravilhosas. Muito obrigado. Forte abraço, André, e que a força dos deuses dos podcasts continue com você. Idem para todos nós. Observação: Top Gear 2 é muito melhor que o 1. Tanto na música de abertura ou música foda, quanto como o jogo mais completo. Tretas à parte, realmente Top Gear 2 é infinitamente melhor e temos que concordar, Vinícius. Meu querido, muito obrigado pelo seu e-mail. Assim, palavras, isso é o que faz valer a pena fazer o que eu faço. Sim, mande textos para o Assoprando Cartuchos. Eu já tinha deixado esse recado antes. Quem quiser escrever para o Assoprando Cartuchos, fique à vontade, eu vou dar uma de editor lá, de moderador, porque não pode chegar lá escrevendo qualquer coisa e qualquer, né, de qualquer maneira. Mas aí eu dou uma olhada e a gente, quem sabe, eu faço uma edição lá dizendo, ó, muda aqui, faz assim, faz assado. Mas a ideia é isso, porque hoje em dia o site do Assoprando Cartuchos, eu tô deixando ele, a marca, né, Assoprando Cartuchos, como um portal para os jogos antigos. Então, assim, quem quiser mandar vídeos, fotos, eu já falei para vocês várias vezes, compartilhar, porque essa é a grande sacada. O Assoprando Cartuchos, como podcast e como site de entretenimento, ele funciona, vejam como é a lógica dos podcasts. Ele funciona como uma rede social particular, uma rede social que só vocês têm acesso. Então, é isso que torna ela mágica e o que faz com que a gente tenha uma interação melhor, sem muito ódio, né, sem excessos, é só amor, entendeu? Então, aproveitem esse espaço porque é de vocês. Eu botei isso na internet. Eu pago isso aí todo mês para que a gente possa usar, pô. Então, usem e abusem, participem, compartilhem, deixem de medo, de receio, né, de timidez. Vamos lá, vamos interagir. Aproveita agora aí que eu criei o Telegram, esse grupo, e entra lá. É super fácil. Eu vou deixar agora aqui o endereço e vou deixar no final também do programa. Basta quem tem o Telegram, se não tem, baixa. Quem já tem, coloca lá na área de busca o arroba, o som do cartucho, tudo junto com caixa baixa. Não tem dificuldade, você vai encontrar rapidinho. Você entrou, vai falar diretamente comigo, eu vou enviar para você um link, certo? Para você acessar lá o grupo. E aí, velho, aí pro abraço e só alegria. Beleza? Então, Vinícius, muito obrigado. Fique à vontade aí, então, para quando você quiser mandar seus textos, a gente dá uma olhada, eu publico, vai ser arretado. Pode vir de com força mesmo. E na sequência, novamente lá o nosso velho ouvinte, né, que já é cliente antigo, Bruno Lima, que parabenizou lá o episódio lá de Mulheres nos Videogames, né, que eu fiz o último episódio, comentando lá da qualidade sonora da música da Shantae, né, pro Game Boy Color. Eu já respondi, viu, Bruno, seu comentário lá no site. Eu só tô lembrando aqui e agradecendo a você novamente pelo seu comentário. Ele perguntou lá quem era aquela diva que tava lá na vitrine do podcast. Aquela dali é a Hedy Lamarr, uma excelente atriz. Acho que ela é austríaca. Essa mulher, além de ser atriz, ela era inventora, vê? Então não podia estar mais bem representado nesse episódio especial aí das mulheres. Mas vamos deixar de papo. E vamos começar hoje, né, esse episódio, que tá, velho, não é porque eu fiz não, mas tá uma delícia. Então, começamos hoje o Som do Cartucho com a música Moving On Up, do jogo Minnesota Fats Pool Legends, que é um jogo para o Mega Drive, voltado aí, assim como o Side Pocket, para os jogos de bilhar, né, ou sinuca, né, como alguém, se alguém preferir. Então, ficamos com a música Moving On Up, por Shogo Sakai, Masaaki Iwasaki, Seiji Momoi e Taihei Sato. Então vamos lá para começar hoje esquentando as trilhas sonoras aí do Som do Cartucho com esse jazz maravilhoso. Se liga aí então. Que delícia, hein? Moving On Up, do jogo Minnesota Fats Pool Legends. Esse jogo aí, como eu falei, de bilhar, né? Lançado por Mega Drive. Acho que já em fim de carreira dele, deve ser de 95 esse jogo. E esse jogo ele tem uma pegada realmente de jazz clássico, né? A gente percebe muito o baixo, né? Que é aquele... esse feito violoncelo, assim, ó. Parece música de saloon, né? De Velho Oeste. Aquele tum, tum, tum, tum. Bem, bem baixo mesmo de jazz. Sensacional. Na sequência, vamos para o jogo do Superman, do Mega Drive também. Antes, como eu falei, né? Só para relembrar a vocês, eu não trouxe uma playlist 100% jazz, porque eu sei que o gênero, ó. Já falando de jazz, falando aqui de gênero. Eu sei que o gênero ele não é algo que seja apreciado por todos o tempo todo, né? Eu sou fascinado pelo jazz. É, tenho uma relação de amor com ele maravilhosa. Tenho vários discos de jazz aqui em casa, DVDs falando sobre o jazz e tudo. Então, eu sou suspeito para poder falar. Mas é aquela coisa, né? A gente tá falando de público. E quando a gente fala de público, eu não posso extrapolar para o público os meus gostos. Porque nem todo mundo vai gostar. Então, eu trouxe essa playlist, assim, bem balanceada. De modo que eu vou trazer o jazz, né, puro, como foi o caso aí agora do Minnesota Fats. E vou trazer, como eu falei lá na frente, o lance do fusion, né? Essas influências do jazz na música, né? Que é essa coisa, o jazzy, como eu mencionei lá na frente do programa, lá no início do programa. Então, vai ter esse balanço hoje em dia, vai ter música que vai ter essa pegada mais pop e vai ter a música que vai ter a pegada realmente jazz. Justamente para tornar mais palatável para você, ouvinte. E aí depois, num próximo episódio, que vai ter uma parte 2, né, desse tema, né, do jazz, aí sim, já preparado o terreno, eu posso entrar, né, com os dois pés mesmo na porta, entendeu? Então vamos para a música Round 2 do jogo Superman, né, do Mega Drive, por Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto. Vamos lá conferir essa maravilha também. Caramba, velho, que coisa maravilhosa. Ficamos então aí com a música Round 2 do jogo Superman, né, para o Mega Drive, por Kenji Yamazaki, Junichi Ueda e Hiroshi Tsukamoto. Dá para perceber bem aí, né, essa pegada do piano. A gente tem muito piano aí, que também é um instrumento bastante utilizado no jazz, né? Acho que, sei lá, quase 90% ou 100% do tempo, mesmo quando a turma usa o sax. E a gente também tem o trompete, né? Nessa jogada aí, que fica nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui um pedacinho. Show de bola, né? Esse trompete sintetizado aí pelo chip, o poderoso Yamaha 2612 do Mega Drive. Eu já havia comentado sobre as músicas do Superman, né? No episódio lá de número 8 da DC Comics. Eu aproveitei esse episódio aí do lançamento da Liga da Justiça e fiz uma homenagem aí aos jogos da DC, né? Nos videogames. E tratei também do Superman, né? O Superman, que é da Sunsoft, assim como foi o Batman, que foi lançado tanto para o Nintendinho quanto para o Mega Drive, ele tem uma pegada mesmo de jogo do Batman. E talvez seja esse o motivo dele ter dado certo, né? Porque a gente, no jogo do Superman do Mega Drive, a gente tem uma expectativa baixa com relação ao personagem, porque ele é quase humano. Ele não chega nem a ser um tanto alienígena, porque a gente sabe que a essência do super-homem é a sua invencibilidade, né? Então, nesse jogo da Sunsoft pro Mega Drive, o super-homem não é tão invencível assim. Ele consegue ser morto por robôs, bandidos atirando, né? Então, pouco convencional, né, para o super-homem. Na sequência, vamos para o improvável Sorcerian, pelo mestre aí Yuzo Koshiro, com a música Pentawa One. Eu digo improvável porque Sorcerian, pra quem sabe, ele é um RPG da série Dragon Slayer. E eu achei uma explosão de cabeça quando eu consegui encontrar uma música com esse elemento de jazz num jogo de RPG medieval. Então vamos lá pra Pentawa One, por Yuzo Koshiro, para o jogo Sorcerian. Puta merda, velho. Eu fico abestalhado de ouvir uma música, né, nesse estilo, verdadeiramente um jazz aí, com direito a tudo que tem de bom, né? É num RPG, pô. É surreal. Acho que o termo certo é esse. Então ficamos aí com a música Pentawa One, pelo mestre Yuzo Koshiro, para o RPG do Mega Drive, Sorcerian, né? Como eu falei aí, faz parte, acho que eu não estou enganado. Ele é o quinto jogo da série Dragon Slayer. E ele é naquela pegada mesmo, né, de Dragon Slayer. Aquele RPG side-scrolling, né? Que você tá lá com um monte de personagem, você fazendo aquela fila indiana que vai com você para tudo quanto é canto. Na sequência, vamos para outro clássico aí do Super Nintendo, o Axel A, da Konami, né? Por Taro Kudê, com a música Silence. Então, se liga aí nessa maravilha também, uma coisa assim mais minimalista aí. Vamos lá. Que coisa linda. A música é tão bem construída que você percebe o momento que ela vai finalizar, entende? Ela não tem esse looping eterno, não. É uma dessas típicas músicas de VGM que você poderia colocá-la num palco sem medo de ser feliz. E se você soltasse a própria música num show, acho que ninguém ia saber a diferença da banda para a música da VGM, de tão boa que é. Ficamos então aí com Silence, por Taro Kudê, para o jogo XLA do Super Nintendo, né? Esse shmup aí, clássico, lançado aí para o sistema da Nintendo, de 16 bits. Ficou claro aí o motivo de eu colocar ele, porque ele tem esse baixo aí, essa pegada muito boa, e esse solo aí, bem minimalista aí, de piano, uma coisa bem assim, sintetizada, né? Na sequência, vamos para outro, quer dizer, outro jogo do Mega Drive, que, minto, Mega Drive não, do Super Nintendo também, desculpem, que também tem essa pegada aí de jazz, que é um jogo de golfe, né? Porque assim, eu esqueci de falar para vocês, os jogos onde a gente encontra a maior quantidade de músicas de jazz são jogos voltados para essa temática assim de gambling, né? Esses jogos de azar, jogos de golfe, sinuca, né? Que é uma coisa assim mais, como é que eu posso dizer assim, refinada, né? Um jogo assim mais refinado, que requer mais atenção, você quer um cuidado, aquele, você tem que ter uma análise, não existe tiro, não existe porra nenhuma, é só concentração para você fazer a jogada. Então é muito comum a gente ver esse estilo de jazz, né? O jazzy, como eu falei, em jogos de golfe, de cassino, né? Como foi aquele Vegas Stakes pro Super Nintendo, o Side Pocket também, do Super Nintendo, que o Ítalo Chianca falou lá, que foi o jogo que uniu a família, né, numa sala lá para todo mundo jogar sinuca pelo videogame. O Minnesota Fats, que eu tratei antes e vou trazer também depois outra faixa dele. Então, assim, como eu falei, né, como tem essa coisa assim, é jazz muito cru, então eu não queria assustar vocês. Eu queria trazer uma coisa mais maleável para trabalhar seus ouvidos e aí então a gente poder sentar o pé na jaca. Então vamos para a música. A próxima música é a Main Menu do Pebble Beach Golf Links pro Super Nintendo por Yumi Kinoshita. Vamos lá então. Bicho, quem diria, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Jogos de esporte, vai haver ainda um episódio só sobre eles. E eu gostaria que, por favor, vocês não torcessem o nariz, porque eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Eu não vou dar uma dica não, eu vou dizer um fato. As melhores trilhas sonoras estão nos jogos de esporte. Até naquele estilo que eu menos gosto, que eu menos tenho apreço, que é o futebol. É onde se encontram absolutas, assim, as melhores, assim, em disparada, é incrível. Eu acho que é por conta do lance o formato do jogo, né? Aquela coisa meio repetitiva, não tem muita... É mais focado na inteligência artificial, né? E não tanto, assim, em sprites, milhares de sprites, gráficos, enfim. E aí acho que a galera consegue concentrar, sobra mais memória, né? Embora a memória seja exclusiva, né, pro chip de som. Mas eu não sei como é que funciona, que, cara, é absurdo a qualidade de música desses jogos de esporte. Então ficamos aí com a música Main Menu, por Yumi Kinoshita, para o jogo Pebble Beach Golf Links do Super Nintendo. Deixa eu só botar aqui mais uma pontinha de uma parte que eu acho muito massa, uma viradinha assim, muito legal. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Essa parte aqui. Muito bacana. Tem um tan, tan, tan, que lembra música assim da década de 80, né? O pop. Feito Madonna, Michael Jackson. Muito, muito bacana mesmo. Na sequência, vamos para também, né, o improvável Iswat City Under Siege do Mega Drive. Lógico, eu já tratei aí dele no episódio lá de Robôs e Ciborgues. Não sei se foi episódio de número 18, 17, sei lá qual foi. Mas fica aí a dica. Quem não ouviu, vai lá dar uma conferida, que também está muito bacana, assim como o que eu mencionei no episódio número 8 da DC Comics. Então vamos com a música agora, BGM 3, por Takayuki Nakamura e Yu Takada, para esse clássico aí do Mega Drive, SWAT, City Under Siege. Vamos lá conferir também mais essa delícia aí, que, putz, velho, Pebble Beach me arrepiou aqui agora. Muito bom, vamos lá. Caramba, velho, sensacional, velho. Eu sou apaixonado por essa música aí do SWAT e tava me coçando pra poder botar essa música, bicho. Acho que eu tava... É um daqueles episódios que você arruma pretexto pra colocar uma música que você gosta. Eu acho que foi bem por aí nesse daí. É, ficamos então com a música aí do jogo SWAT, do Mega Drive, City Under Siege. A música BGM 3 por Takayuki Nakamura e Yu Takada. Pra quem não jogou SWAT, ou quem não conhece, né, o jogo, essa música é a música da fase do laboratório. E é uma das fases assim, mais casca-grossa e abusada que existe no jogo. Mas, né, como eu sou sempre do contra, enquanto todo mundo detestava essa fase, eu amava, eu conseguia vencer essa fase na maior facilidade. Eu não tô dizendo aqui que eu sou o bambambam, não, mas é porque eu tinha facilidade mesmo com a fase. Tanto é que quando eu jogava com os colegas na época, quando a gente chegava nessa fase, ele dizia: ó, André, pega essa fase aí porque tu sabe passar. E aí eu ia lá de boa, passava facinho, facinho, véio. Era bom demais. E essa música, ela sempre me marcou, porque ela tem essa pegada, né? Como eu falei pra vocês, eu sou tarado em música desde sempre, desde pequeno mesmo. Aqui em casa nunca teve, na época, né, quando era criança na década de 80, nunca teve um aparelho de som mesmo, né? Quando meu pai ainda estava vivo. Então o que é que eu fazia? Eu ia pro carro pra ouvir, eu ligava o rádio, pedia a chave dele, ligava o carro pra ficar ouvindo as músicas na rádio. Isso aí eu com 4, 5 anos, vê? Então eu tenho realmente, a minha relação com a música é desde sempre. Então eu amava ouvir essa música enquanto eu jogava. Talvez o motivo de eu me sentir motivado pra jogar tão bem, talvez fosse isso, né? Essa qualidade sonora aí. Na sequência, um pontinho fora da curva, porque vocês sabem que eu trago sempre música dos jogos das terceiras, quer dizer, das terceiras não, porque só houve uma terceira. A terceira e quarta geração. Mas assim, quem já é ouvinte antigo do Som do Cartucho e do Assoprando Cartuchos sabe que Rolling Thunder, pra mim, o 2, é o jogo que, um dos que eu mais amo, junto com ActRaiser e Valis. Valis 3, né, do Mega Drive. E tem ele, o Rolling Thunder 2, ele tem essa pegada, todinhas as faixas dele são nessa pegada do jazz. Por quê? Porque o jogo, ele se trata lá de uma organização criminosa que tá tentando, né, dominar lá, com seus planos de dominação global lá, derrubando lá as informações, os satélites e tudo. E esse grupo especial aí, acho que é da Interpol, se eu não me engano, que é a Rolling Thunder, vai tentar, né, mais uma vez, tentar não, porque ela vai ter que fazer, o lance é dizer, missão dada, missão cumprida, é destruir essa organização criminosa aí, que se eu não me engano é a Geldra. E, lógico, nesse clima aí de espionagem, James Bond e não sei o quê, lógico, não poderia ser diferente. A trilha sonora tinha que ser com essa pegada do jazz, né? Como eu falei aí, o jazzy. Então, existe essa música aí que se chama Across the Tube, que também tá lá na versão do Mega Drive, só que ela é uma versão mais capada. Não sei por quê, porque daria facilmente para poder colocar ela. Então o que foi que eu fiz? Como eu sou muito apaixonado por esse jogo, e mais ainda por essa música, eu já trouxe para vocês Rolling Thunder 2 lá no episódio 2 do Som do Cartucho, que foi lá dos Templos, Desertos e Afins. Outro desses que eu arrumei um pretexto para colocar uma música que eu gostava, que foi no Casa Dele. Eu trago para vocês a versão do arcade aqui. Por quê? Porque é uma versão mais completa e que, lógico, ela abraça completamente esse tema de hoje, né? O lance do jazz com esse tema, com essa pegada jazzy. Porque ela é bem muito trabalhada, ela tem uma bateria bem evidente, o baixo também. Então eu trouxe ela por conta disso, né? Porque ela é mais bem representada para esse tema de hoje. Então vamos para Across the Tube, para o jogo Rolling Thunder 2, dessa vez não é do Mega Drive, sim dos arcades, da Namco, por Ayako Sazo, com a música, né, Across the Tube. Vamos lá, conferir essa maravilha. Pelo amor de Deus, alguém me diga o que foi isso, velho. Eu estou aqui todo arrepiado. Essa música, ela é sensacional. Eu vou colocar aqui só mais uma pontinha dela, porque eu me arrepio todo. Vocês perceberam a progressão musical, como é que ela se dá? Ela chega no clímax completo, com percussão, com a bateria, com baixo. Linda, linda, linda. É uma música muito bem construída. Por essa razão que eu preferi trazer a versão do arcade, né, em detrimento do Mega Drive, e em detrimento também da temática, né, da terceira e quarta geração. Porque Across the Tube, ela é linda. Vamos só ouvir só mais esse pedacinho aqui, ó. Coisa linda, eu consigo ouvir, bicho, a vibração da corda do baixo aqui no meu ouvido, pô. Que coisa maravilhosa, eu fico doido quando ouço essa música, muito, muito linda mesmo. Então ficamos com a música aí, Across the Tube, para o jogo Rolling Thunder 2 dos arcades, por Ayako Sazu. Na sequência, voltamos para esse jazz, assim, antes que eu passe a próxima, o motivo, lógico, né, que eu já citei aí vários por selecionar essa música, mas é porque essa música, ela tem essa pegada do Jazz Fusion mesmo, né, o Jazz Fusion, quando ele tem esses elementos do rock, ele tem esse baixo aí, meio que feito do funk, né, onde o baixista, ele não toca o baixo com o dedão, ele bate o dedão no baixo, tá entendendo? Que o pessoal chama muito Slap the Bass, que é justamente fazer ficar esse... Eu esqueci como é que dá o nome que dá isso. Isso veio do reggae jamaicano, que tem muito essa pegada aí. E aí, lógico, o Fusion, como eu falei, pega qualquer elemento. É jazz, mas qualquer outro elemento. Então, encerrados os comentários, vamos agora para a música Head Over Heels, para o jogo aí Minnesota Fats Pool Legends. Dessa vez... para o Mega Drive, o Shogo Sakai, Masaaki Iwasaki, Seiji Momoi e Taihei Sato. Se liga aí então, que voltamos agora às origens com esse jazz aí, Head Over Heels, do Mega Drive para o jogo Minnesota Fats Pool Legend. Se liga aí. muito bacana. Head Over Heels, do jogo Minnesota Pool Legends, né, pro Mega Drive. O Shogo Sakai, Masaaki Iwazaki, Seiji Momoi e Taihei Sato. É, novamente essa pegada aí de jazz, só que parece música de saloon, né? É, sei lá como eu falei aí do Velho Oeste. Na sequência, outro clássico aí também do jazz. Voltamos aí com o Pebble Beach Golf Links. Dessa vez para o Mega Drive. Eu trouxe a versão do Super Nintendo e agora do Mega Drive. Quer dizer, acredito que seja. Não sei porque são tão parecidas as músicas que, como o sistema não aparece para mim aqui na tela, eu tenho que... Se não for, eu digo que não for. Tem problema não. Então vamos com Music Number 6, por Yumi Kinoshita, Shigekazu Kamazaki e Yasuboro Shimojiu, é. Yumi Kinoshita, Shigekazu Kamaki e Yasuboro Shimojiu. Vamos lá então para o Minnesota, o Pebble Beach Golf Links, que acredito seja essa versão do Mega Drive. Se liga aí então. Que delícia, bicho. E esse solo aí no final agora, hein? De explodir cabeças, muito bom. Music Number 6, Pebble Beach Golf Links. Com certeza, Mega Drive. Yumi Kinoshita, Shigekazu Kamaki e Yasuboro Shimojiu. Maravilhoso. Eu tava sacando aqui a música e tava me lembrando. Ela tem uma pegada assim, do meio pro fim, parecida com... as músicas do Stevie Wonder, né? Lá na década de 80, que ele tinha meio essa pegada, assim, em alguns discos dele. Muito, muito gostoso mesmo. Começa com essa coisa, assim, meio lounge. E aí, dá aquela virada que... essa daqui, ó. Só um segundinho, vê só. Essa daqui... Bem, bem Stevie Wonder mesmo, velho. Que delícia. Na sequência, outro jogo que faz parte daquela minha coleção de jogos memoráveis, né, que eu sou apaixonado, que entra na categoria daquele ame ou odeie, que é o Pilot Wings, né? Que também já virou tema lá no Soprando Cartuchos, quando eu retornei aí nessa temporada número 2. É, dessa vez com a música Light Plane, pela compositora Soy Oka. É, Pilot Wings, ele tem aquela pegada de música de elevador, como eu já falei pra vocês. E lógico, música de elevador nada mais é do que um jazz assim, bem suavezinho, bem bobinho. E Pilot Wings tem essas músicas assim que, nossa, eu sou suspeito pra falar, amo todas. Então, trago pra vocês agora a música do Light Plane. E ela tem uma virada muito bacana, que eu vou mostrar pra vocês depois também. Então vamos lá com Pilot Wings por Soy Oka, Light Plane. Se liga aí. Que bacana, velho. Eu adoro essa música. Ela dá o ritmo mesmo dessa fase, né, do avião lá. Como todo mundo sabe, quem não jogou Pilot Wings, né? Pra quem jogou, já sabe. Pra quem não jogou, você tem à sua disposição, pra cada fase, vários tipos de veículos, né? Pra voar, né? Eu não sei nem como é que dá o tempo, porque você tem um avião... Você começa com o avião, depois tem o paraquedas, que exatamente não é um veículo, né? É um paraquedas. É, depois você vai pro Rocket Belt e depois você pega lá o Hang Glider, né? Que é lá a Asa Delta. E aí é uma espécie de simulador de voo mesmo, onde você vai aprendendo as mecânicas de cada, sei lá, aeronave, sei lá que porra é que você tá lá voando. E vai bem progressivamente mesmo. E cada, entre aspas, veículo desse tem sua musiquinha, né? E a música do Light Plane é essa maravilha aí da Soy Oka, que tem essa pegada assim meio jazz e essa virada aqui que eu acho uma resenha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora, ó. Peraí. Só mais um segundo. Tá chegando. É agora. Muito legal. Então, o Light Plane por Soy Oka, Pilot Wings, Super Nintendo. Na sequência, aqui a gente dá uma quebrada no ritmo mais suave e vamos com o Motoi Sakuraba para o jogo Soul Disney, esse shmup para o Mega Drive, com a música Mission 4 Enemy Cruise Ship. Se liga aí nesse fusion maravilhoso aí para esse jogo do Mega Drive. We'll be right back. Peguei pesado agora, não foi? Mission 4 Enemy Cruise Ship para o jogo Soul Disc do Mega Drive por Motoi Sakuraba. Essa música que tem uma pegada bem de rock progressivo, né? Com jazz. E eu não sei porquê, mas me lembra um pouco o Jean-Luc Ponty. Uma fase dele lá, aquela fase lá do Enigmatic Ocean. Enigmatic Ocean é o aquele do Voyage, sei lá, eu esqueci o nome do disco agora dele. O Rafael Belmonte deve saber, já que ele curte rock progressivo. Tem essa fase do Ponty aí que ele mexe com esses elementos aí do Fusion, né? Com um pouquinho, com pitadas de progressivo. Muito bom mesmo. Excelente. O baixo pegando forte aqui. E tem esses solos aí de teclado e uma leve pitada de piano. Muito bom mesmo. Na sequência, estamos já chegando aí perto do finalzinho do programa. E nada mais justo do que fazer o check-in agora com Super Monaco GP para o Mega Drive por Tokuhiko Abo, com a música Holding in Check, que é a música, se eu não estou enganado, quando você está selecionando ali os mapas, né, as pistas que você quer correr no Super Monaco GP, que também tem músicas sensacionais e vai aparecer ainda no episódio especial aí para vocês de Dia dos Namorados, já vou logo avisando. Pode parecer louco, mas tem tudo a ver. Então vamos com a música Hold in Check por Tokuhiko Abo para o jogo Super Monaco GP do Mega Drive. Vamos lá. Muito boa, pequenininha, mas é tão boa que eu vou colocar ela novo pra vocês aí, ó. Sensacional, velho. Que música, que solo de teclado aí, maravilhoso. Tokuhiko Abo realmente é um gênio. Então, Hold in Check para o jogo Super Monaco GP do Mega Drive, né? Pelo mestre aí, Tokuhiko Abo da SEGA, o cara que fez as músicas lá do Alex Kidd. Muito bom. Estamos já chegando realmente ao final do programa. Então, antes de finalizar, vamos para Rockman e Forte, né? Rockman e Forte, que foi lançado para o Super Famicom, se eu não estou enganado, em 1997. Já estava aí nessa época que PlayStation estava fazendo o maior sucesso e o Super Nintendo ainda estava tentando bater de frente, né, com esse colosso aí da Sony. Conseguiu em alguns momentos com esse clássico aí que eu acabei de citar, o Rockman Forte, que mais tarde ganhou uma adaptação para o Game Boy por Mega Man e Bass, né? Como Mega Man e Bass. Então vamos com a música Museum, por Naoshi Mizuta e Akari Kaida, para esse robozinho maravilhoso aí, ele e seu badass irmão aí, o Bass. Então se liga aí nessa maravilha, nesse Fusion, esse Jazz Fusion maravilhoso, tanto quanto foi agora aí com o Tokuhiko Abo para o seu Super Monaco GP. Vamos lá então. Que música maravilhosa, bicho. Muito, muito bem construída mesmo. Ficamos aí então com a música Museum para o jogo Mega, o Rockman and Forte, né? Para o Super Famicom, por Naoshi Mizuta e Akari Kaida. Então, amiguinhos, é isso. Chegamos então ao fim deste episódio de mais um, né? O Som do Cartucho. É aquele velho recadinho, né? Não deixem de fazer seus comentários lá, suas avaliações lá no iTunes. Deixem suas estrelinhas, compartilhem, divulguem. Estou aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e agora o Telegram também, né? Se você quer participar desse grupo maravilhoso, basta pelo Telegram você colocar lá o Som do Cartucho, digitar, e você vai me encontrar e eu vou lhe adicionar e a gente vai conversar, vai trocar ideias sobre pautas e, enfim, vai se divertir horrores ali. Beleza? Ficamos então na sequência, né? Nos encontramos no próximo episódio e até lá a gente fica com a música aí Good Night para o jogo Gimmick do Nintendinho. Tá vendo? Não faltei com ele. Quem achou aí que Nintendo não tinha nada, tem uma pegada assim bem Kenny G, mas não por isso não se torna tão bacana, porque Kenny G é chato pra caramba. Mas essa, a trilha sonora de Gimmick, ela é maravilhosa do início ao fim. Masashi Kageyama conduz a trilha dele com excelência e sem perder o tom. Então, amiguinhos, é isso. Nos encontramos então no próximo episódio do Som do Cartucho. Agradeço a vocês aí mais uma vez pela audiência e pela preferência. Meu nome é André Albertin e até lá. Um abraço, pessoal. Falou!